E na sua Amazonas FM. Amazonas FM. 111, 249. 101,5. Rádio Amazonas FM. Uma emissora da rede amazônica de rádio e televisão. Manaus, Amazonas. Amazonas FM 101.